Beleza? Telecast de História. Hoje, quinta-feira, dia 17 de janeiro. Como é que vai, Júlio César? Eu tô bem. Agora, melhor ainda, depois que eu vi o Vinícius entrar. Vinícius, eu não vi o careca Vinícius entrar. Isso fica entre vocês. Eu só vi o Vinícius, não vi o careca do Vinícius entrar. Muito bem. E aí, pessoal, como é que estamos de vestibular? Você que postou lá na nossa página do Telecast de História, lá no Facebook, a sua aprovação, meus parabéns, estamos aqui vendo as suas aprovações, o que você fez nesse ano que passou de 2012. 12 foi recompensado. Foi recompensado. Tudo aquilo que você plantou, você colheu. Você que estudou, passou. Pegou um batente, foi lá, batalhou, lógico, não há vaga para todo mundo, alguns ficaram pelo caminho. Mas é um negócio a princípio normal. Agora, você que não estudou, não fez nhaca nenhuma... Aí, paciência, né? Paciência, né? Lógico, também tivemos exceções. Tem uns caras que têm a bunda virada pra lua. Ah, eu fico pensando assim, né? A gente estuda bastante, chega lá, às vezes não consegue. Mas eu acho que a sensação do dever cumprido, de ter feito tudo que estava a teu alcance, é muito boa, né? Daí você pensa, puxa, eu podia ter estudado mais, eu podia ter me esforçado mais. Aí fica como ensinamento pra vida. Poxa, aprendeu. Agora eu sei como... que tem que ir até o final para passar nesse vestibular. E fica aí, 2013 promete mais uma galera para a gente colocar lá dentro também. É, como até eu coloquei num comentário que eu fiz no dia do trote, que eu falo do trote, eu sou velho, né? O pessoal fala, veja, recepção dos calouros, a gente fala em trote. Trote. Né? Mas eu coloquei que para nós, professores de pré-vestibular, acabou o ano de 2012. É verdade. Né? E começa agora o 2013. Uma nova leva de alunos, uma nova jornada vai começar e vamos tocar o barco, né? É isso aí. E nesse tocar o barco a gente vai ver, a gente vai perceber que vai ter muito aluno, né, com aquela tensão de novo. Puxa, como é que o que eu vou fazer? Uhum. Será que eu vou conseguir? Toda aquela preocupação. Lembre-se que isso é normal, né? Todo mundo passa por isso aqui nesse mundo do vestibular. Exatamente. Daí, em meio a tudo isso aí, você teve também o pessoal que também passou pelo SISU, né? Pelo sistema de seleção unificado, né? Eu não sei sobre essas coisas, eu sou velho, não é do meu tempo. A gente só tinha vestibular na nossa época. É que eu vi o capivara mexendo em algo aqui, fiquei meio emocionado. Alô? Um momento, você está de silêncio. Estou com a boca ocupada agora. Então, teve um pessoal que postou aquilo que passou. Eu estou procurando aqui alguns aqui, mas está difícil. O pessoal ficou comemorando, alguns postaram. Quer ver? Este é o Rodrigo Chimney, que passou em agronomia. Tem o Felipe Cotaca Marana, engenharia mecânica. Tem o Hernando, que depois veio até conversar comigo. Quis me cantar o Hernando. Ah, e quis sair comigo. Deu ciúmes. Ele passou em engenharia mecânica. Tem o Vitor Musselin, em ciência da computação. Ah, Carolina Hertz. Lembra a Carolina? Carol Hertz, a claro. Carol Hertz. Passou em zootecnia. Ah, parabéns. Pra cuidar, Carol, da gente. A Alana Marinho, arquitetura e urbanismo. O Matheus Graff, passou em letras português. Giovana Castro, história. Rafael Michevich. Passou em Ciências Contábeis. A Pamela Fernandes passou em Química. A Gabriela Tordowski, lembra dela? Claro. Passou em História também. História. Em quarto lugar, ela veio conversar comigo também. Destruiu, hein? Destruiu. Muito bom. Quem mais aí? Pamela Fernandes, Química, eu falei. Maicon Gomes de Lima, Engenharia Madeireira. O Luiz Ricardo Binhara, que passou em Química. Assim como a Rayan Skandar. Também passou em Química. A Alessandra Caroline, que passou em Farmácia. E a Flávia Amaral Salvador, nossa aluna da noite aqui do Acesso, passou em História, Memória e Imagem. Coitada. Rodrigo Paviani passou em Administração Noturna. E a Maíra Akemi Ninomia passou em Comunicação Institucional. Aqui estão a Kawane Kawai, Turismo. E a Agatha Mello, Estatística. O Marcelo Castellano passou em Ciências Econômicas. O Daniel Rocha passou em Engenharia Mecânica. A Fernanda Solari, Engenharia Mecânica. E a Vitória Castro, que falou, acabou 2012. E colocou o que ela passou e parabéns. O que ela fez. Parabéns. A Vitória Castro. Ô, Vitória, não faz isso com a gente. O Thiago Zibetti passou em Química. O Rafael Barzotto passou em Engenharia Mecânica. a Gabriela Albano, em Engenharia Civil, e a Vanessa Andrioli, em Química. Ó, o João Vitor. Já lembra o João Vitor? Sim. Lá do Boqueirão. Uhum. O João... João Marmita. João Marmita. Geografia. Geografia. Os parabéns. O Newton, depois de várias aulas, passou para a gente aqui em Direito, junto com o pessoal de História. Maravilha. E o Felipe Cocata, que você já falou, passou em Engenharia Mecânica. Matheus Carvalho, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E a Alessandra Freitas, amiga da gente, Letras Português Alemão. Deixa eu ver quem mais aqui. Você tem aqui a Daniele Moroz, que passou em Terapia Ocupacional. É isso aí. E a Bruna Parabéns. Ribeiro, que passou em Design. Beleza. E por fim, aqui da minha lista, Mariane Bastos, em Engenharia Cartográfica e Agrimensura. Muito bem, muito bem. E aqui o pessoal que passou pelo Sisu. Apenas três postaram. Você que passou pelo Sisu, comente com a gente aqui, ó. É, Engenharia Mecânica, o TFPR pelo Rafael Barzotto, que já tinha passado na Federal. O Thiago Castanho passou em Química. E o Marco Antônio, que passou em Engenharia Eletrônica no Cefet. Os Parabéns. Três na UTFPR. Maravilha, hein? Show uma de bola. Uma universidade. É, exatamente. Cunha! Vai atender o celular agora. Alô? É sua mãe? Oi, Thelma, tudo bem? Ah, Thelma. A nossa reunião com o Chong. Estamos indo para aí. Então tá já. Então tá legal. Obrigado. A Thelma, secretária do Chong, quer falar com a gente. Acho que nós vamos tomar entubada. Ou não. Ai, que delícia. Gente, um abraço. Daqui a pouco voltamos. Daqui a pouco voltamos. Muito bem, voltamos aqui com o Telecast de História. Júlio, vai daí, Júlio. Hoje, 17 de janeiro, a gente estava dando uma olhada aqui. É um dia bastante importante. Está cheio de coisa. Está cheio de coisa. Olha só, hoje, 17 de janeiro, em 1462, isso cabe um comentário seu. Foi descoberta a ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. Santo Antão, as ilhas do Atlântico que foram importantes na expansão marítima. Exatamente. Uma outra questão assim forte aqui, ó, é assinado pelo rei Francisco I de França, o Edito de Saint-Germain, que cessaria a perseguição religiosa e reconheceria o direito civil dos protestantes franceses. Por que eu falo reconhece, cessaria? Por quê? No passado. De perseguição. Porque 10 anos depois foi feito o episódio da Noite de São Bartolomeu. Exato. Exatamente pelo filho dele, pelo Carlos IX. Esse foi em 1562. Aqui, ó, importantíssimo, o Uruguai tornou-se o primeiro campeão mundial de futebol. 1930. Exato. O que é curioso, porque as Copas do Mundo não são mais em janeiro. É verdade. Será, né? Pois é. Estranho. Você que era porque era um por causa país do calendário, quente. Acho que é o calendário europeu que dita. Né? Uruguai. É, aqui, ó, importantíssimo. Episódio da Segunda Guerra Mundial. O Iraque declarou guerra à Alemanha. Tadinho do Iraque. O Iraque. Engraçado, você que nessa época já rolava uma certa ocidentalização entre os iraquianos? Eu acho que sim, porque era colônia britânica, né? É, né? Acho que sim. Era colônia britânica, então, realmente. Aqui, ó, também importante, em 44, também durante a Segunda Guerra, aconteceu o fim do racionamento de carne. Na louco. Austrália. Puxa. No, só comeram canguru lá. As tropas soviéticas em 45, em 17 de janeiro, conquistaram Varsóvia. E no mesmo dia, os nazistas corajosamente começaram a evacuar Auschwitz. Corajosamente. Sim. Sentindo o bafo do Rasputin das costas. Chegando. Stalin estava chegando. O professor russo. Stalin chegou. Stalin chegou. É, show de bola. É, em 72, também importantíssimo, foi adotada a bandeira de Bangladesh. Ah, sim. Bangladesh é recém-independente, inclusive, né? Exato. Ela fazia parte do Paquistão. O Paquistão, era, o Paquistão era oriental. Era o antigo Paquistão oriental. Quem nasceu hoje? O Papa Pio V. Por que sempre tem que falar que algum Papa nasceu? Porque o que diz aqui, o primeiro nome da lista, praticamente, é o segundo, mas é o primeiro. Benjamin Franklin nasceu hoje. Legal. Só que não esse hoje, é aquele cara da 1706. Pipa. Ah, tá. É, é da pipa. É o cara mesmo. Da pipa. A pipa nasceu... do vovô não sobe mais. Mas a do Franklin subia. É. Nasceu chocante. David Lloyd George. Um dos responsáveis pelo Tratado de Versalhes. Eita, nas... tratadão, hein? Resolveu tudo, que nem diz um professor chamado. Cara, manda bem, hein? É, 1863, vagabundo. É, nasceu Al Capone, em 1889. Clássico. É, quem mais nasceu hoje? Hoje. De importante, eu acho que só, viu? Tem uma galera. Ah, nasceu o Taumaturgo Ferreira, lembra? Lembro. É. Aquele ator brasileiro? Ator brasileiro. Jim Carrey nasceu hoje, só que em 62. A Michelle Obama, que não estaria na relação caso o presidente fosse primeira dama. É, não fosse primeira dama, o presidente não fosse o marido dela. É, quem mais nasceu hoje de sendo importante? Não, ninguém mais. A Mel Lisboa, gostosa, 82. É, só. Quem morreu hoje? Essa Mel Lisboa foi aquela que fez a presença de Anitta? É, ah, a própria. Ó, por que que foi feita a Ilha de Santo Antão? Porque Santo Antão morreu hoje, em 356. Pô, doido. É aquela parada, né? O nome de santo é o nome do indivíduo. É. É. Joaquim Nabuco morreu hoje. Historiador. Patrício Lumumba, que foi assassinado, foi o líder da independência do Congo. É, você que é do Congo e ouve a gente... Ah, é, tem um caboclo lá do Congo. Tem um caboclo do Congo, que não se identificou até hoje. Nosso e-mail qual que é? telecastesão@gmail.com. Fala em francês agora, que no Congo se fala francês. Não sei o que cara ouve a gente. Não, é belga? Não, um flamenco, né? É um flamenco. Flamenco? É. Eu sou vascaíno. Ah, é verdade. Eu sou paranista. Você não precisava compartilhar esse tipo de coisa com a gente. Contei no Facebook. Sou paranista. É. Quem sabe me contratam pra jogar futebol lá. E acabou. Não é só ir com a camisa no dia do jogo? Não. Chamam você pra entrar no time. Não, e vira palhaço. Então tá bom, esse foi o dia de hoje na história. Beleza. Com eventos importantes e outros nem tanto. Tô afim de escutar uma música. Então vamos lá. Hoje eu não sei o que eu vou colocar ainda. Eu posso colocar uma da minha predileção? Vai. É surpresa. Manda. Depois eu coloco. Ui. Tá bom, vou colocar. Tá bom. Tá, tchau. Coloque. Oh! Cara, você pediu uma música. Você que tá ouvindo a gente, você não tem noção. O Capivara falou assim, ó, coloca o fone pra ouvir como é que ficou a nossa gravação. Eu coloquei o fone ingenuamente. Tava tocando uma musiquinha de baitola. Uma musiquinha daquelas que aluno escuta. Sabe quando tá com o fone de ouvido pra ninguém mais ouvir? Aquelas musiquinhas. Que você tá... Quando você pegou aquela coisa lá? É uma musiquinha de férias. De férias? Você tira férias da tua masculinidade também? Essa eu tiro sempre. Então, é o seguinte, eu tava assistindo um filme e aí a música tocou no filme. A rosca queimada o filme. E de repente, né, é o Anel, a Sociedade do Anel. Sociedade do Anel, queimada. E aí a música com aquele contexto fez tudo a ver, porque era férias, a música fala de férias, um dia de sol... E quem era o marmanjo ao seu lado que você estava ouvindo? Tava trocando a marcha do carro. Não, achei legal o filminho que eu tava assistindo das Gêmeas Olsen. Aham, Gêmeas. Já assistiu o filminho das Gêmeas Olsen? Não, mas tava mais para Alexandre Frota, seu irmão gêmeo ali. Agora, você ouvinte, não me pergunte como é que eu sei isso. Também não vou comentar Mistério. Absolutamente nada. Tá, já que estamos aí na área cinema e o filme das Gêmeas Olsen não vale, tá. Então o que você assistiu? Eu não vou falar o que eu assisti no cinema por razões já bem conhecidas. É, pra você que não sabe, Capivara mora em Guaratuba e Guaratuba não tem cinema. Mas tem praia. Tem praia, mas não tem cinema. Sim, pra que cinema se tem praia? Não, mas pra que serve praia sem cinema? Não, praia é melhor. Não sei. Prefiro o cinema. Nesse fim de semana eu acabei assistindo mais três filmes. Jack Reacher com o Tom Cruise. Aí você me pergunta, o que você achou do filme? Eu achei um roteiro interessante. Um filme assim, pra você que gosta de esvaziar a cabeça e não quer ver Crepúsculo, vale a pena ver. É? Vale a pena. É um filme tipo assim, pra quem já viu, Busca Implacável com o Liam Neeson. Mais ou menos a mesma balada. Ah, legal, eu gostei desse filme do Clube Mais ou menos a mesma balada. Uhum. Aquele filme que você assiste sem compromisso. Não quero, contribuindo com a minha inteligência. Ele vai. Mas é um bom divertimento. Só pra constar, Liam Neeson é aquele que fez o Batman. Não, Liam Neeson é aquele que fez a lista de Schindler. Mas ele não fez também o cara da Liga das Sombras no Batman? Fez, esse mesmo. Ah, então tá. É que ele fez um papel tão curto que eu nem o coloco nos créditos. Ah, entendi. É o... Como é que é o nome dele? O Ra's al Ghul. Ah, porra, eu vim no aqui filme. Gravar com você numa boa e você vem ofendendo. Sacanagem. Mas eu nem mandei você tomar no seu Ra's al Ghul. Então, outro filme que eu vi, também, sem compromisso nenhum, foi Família em Apuros. Será que foi Família em Apuros o nome do filme? Fala do Vampiro do Seldorf aí que eu vou... Pois é. Vou dar uma pesquisada. Na minha cidade não tem cinema, eu fico muito ligado em baixar filme da internet. E eu baixei um que foi fantástico. Chama-se M, O Vampiro de Düsseldorf. Esse filme foi feito em 1931. Isso mesmo, 1931. E ele fala, né, de um psicopata, de um serial killer buscado na sociedade alemã da década de 30. E ele tem uma sacada muito interessante, porque a população, especialmente os criminosos, resolvem se organizar para perseguir o psicopata, porque o psicopata e seus crimes estão atrapalhando os negócios, digamos assim, né, desses criminosos. Porque as ruas da cidade viviam cheias de policiais. E aí os próprios criminosos se organizam para pegar o criminoso psicopata e dar cabo nele. É muito interessante a história. É uma época complicada da Alemanha da década de 30, né, toda crítica do Estado, né, criticando o Estado, que o Estado não é capaz de dar conta das necessidades da sociedade, e a sociedade se auto-organizando. Lembre-se que nessa época o partido nazista já era o segundo em importância no parlamento alemão, perdendo só para o comunista. E o que é interessante nesse contexto aí, que o cinema alemão, ele muito que servia de cópia pro cinema norte-americano. Tanto que vários diretores, vários atores, na época acabaram inclusive migrando para os Estados Unidos. Migrando é a palavra certa? É. Então tá. E não é só porque, então era judeu e estava com medo do nazismo. Não, o nazismo não tinha tomado conta ainda naquele momento da Alemanha. É. Era um momento que os nazistas criticavam o Estado vigente. Exato. Com vias de assalto ao poder, de vias de tentar chegar ao poder. Uhum. E criticar o Estado e a sua ineficiência. E o filme mostra, né, esse contexto da sociedade se organizando para dar conta das suas próprias necessidades. Muito bom o filme. E olha, esse? Sugiro. E filme o ator? Preto e branco, já vou avisando, sem trilha sonora, né? Tem que estar, digamos assim, com o espírito preparado. É, mas é um filme bacana. Eu lembro que tem um, não um remake, mas sim um filme sobre o ator que protagonizou o Vampiro de Düsseldorf. É uma produção mais recente, dos anos 2000, com aquele ator que é a cara do professor Sidney. É, que fez o Duende Verde, Homem-Aranha. Homem-Aranha. E. Coitado do Cid. É, nem tá participando, mas a gente acaba coitado ferrando do a vida Verde. Dele. É, coitado do Duende Verde. E que mostra, inclusive, que esse ator no Vampiro do Düsseldorf, ele surtou, ele entrou no personagem em definitivo. Que é uma das características, inclusive, de um ator atual, que tá concorrendo ao Oscar de melhor ator. É o Daniel Day-Lewis, uhum, né, que faz. Nesse momento agora, vai entrar no cinema agora no início de fevereiro, é o Lincoln, tá? Uma biografia sobre um dos presidentes mais queridos dos Estados Unidos, país o qual você adora. É, mas eu gosto do Lincoln. É, o Lincoln é uma figura, uma personalidade fantástica. E o Daniel Day-Lewis, inclusive, é o principal candidato para ganhar esse Oscar. Ah, bem escolhido o papel, parecido mesmo com ele. Exato. Para você que não sabe, o Lincoln é aquele presidente que aparece sentado no filme Uma Noite no Museu. Exatamente. Não em cima do cavalo, que aquele é o Theodore Roosevelt. Esse é o Teddy Roosevelt, esse mesmo. Então eu não lembro como é que eu falei o nome do filme, mas é Uma Família em Apuros. Acabei de consultar aqui no site informativo da Gazeta do Povo. Beleza. Né? Eu falo o nome do jornal porque o jornal é uma vergonha e a sessão de cinema também não é muito boa. Né? Mas serve para a gente pegar os nomes. Depois eu lhe conto o que aconteceu comigo e a Gazeta do Povo nesse final de ano. Uau! É, foi uma coisa assim bem bacana. É, a Família em Apuros é um filme que, com o Billy Crystal, que era o antigo apresentador da cerimônia do Oscar, é um filme fantástico, muito bom, diga-se passagem. São dois avós maternos que são convocados para cuidar dos três filhos de um casal. Você pensa, bobeira, sessão da tarde. Só que a história de vida do casal com os três filhos, uma comédia assim hilariante, envereda por um drama familiar absolutamente fantástico. Legal, um filme assim. Muito bom. Porque a gente não dá nada pro crédito, pro título, depende, vai lá e descobre um filme muito bom. Como eu fiz com Aventuras de Pi, que inclusive, curiosidade, né? Sabe quem escreveu Aventuras de Pi? Não. Não, foi um cara da Índia. Isso pouco importa. Sabe quem esse cara da Índia copiou? Não. Moacir Scliar. Ó, oh, o nosso. Intelectual brasileiro. O nosso. Que publicou essa história há 15 anos atrás. O cara leu a resenha num jornal norte-americano, New York Times. Esse dá pra fazer propaganda, que os caras não vão pagar nada pra gente. E o cara copiou a história na cara dura. Ah, foi esse que deu aquele problema diplomático, inclusive, exatamente, entre o Canadá e o Brasil, exatamente, que chegou a lá na Organização Mundial do Comércio. Exatamente. Na época coincidiu com os eventos também da empresa aérea Bombardier contra a Embraer do Brasil, também. Exato. No caso, ficou muito estranho naquela época. Exatamente. Então é uma coisa curiosa aí sobre Aventuras de Pi. E o terceiro filme que eu vi, aquela coisa, você tem que ir para ver, como o Capivara falou sobre o Vampiro de Dusseldorf, tem que ir muito desencanado. Para quem já viu Matrix, a trilogia... Mais de uma vez. Mais de uma vez. Está tentando entender até hoje. Está tentando entender até hoje. Não perca o seu tempo assistindo A Viagem. Tá? É um filme fantástico. Muito bom. Muito bom mesmo. O problema, sinceramente, ininteligível para uma pessoa mediana. Eu acho que eu não vou nem tentar, então, Júlio. Cara, eu fiquei vendo o filme assim, o visual, a fotografia, os efeitos especiais, fora de série, o roteiro impecável dos irmãos Wachowski. Uhum, mesmo, sim, o pessoal da trilogia do Matrix. Só que é um filme assim fabuloso. É, particularmente, o pessoal não o indicou nem para Globo de Ouro, nem para o Oscar, porque não conseguiu entender. Feito, você vai me levar a assistir esse filme hoje. Cara, é muito bom. Eu, inclusive, eu tenho ele baixado, não sei aonde que ele está. Deixa eu procurar aqui no seu colo. Baixador de filme? Ah, eu baixo, claro, também. Pode baixar aqui. Então tá bom. Dentro. Vou baixar aí e já volto. Então, beleza. Lover, I thought I knew you. behind.